Boa noite a todos aqueles, a todas aquelas que nos acompanham aqui de forma presencial, a todos aqueles e a todas aquelas que nos acompanham pelos veículos de comunicação. Saúdo a mesa na pessoa do vereador Telmo, que pelo jeito está assumindo os trabalhos nessa noite, porque o vereador Guido aqui não está. Saúdo a vereadora Sandra, em seu nome, vereadora cada mulher que está presente aqui. Representatividade, gurias, importa. Importa muito. Então, obrigada pela presença de todas vocês, especialmente. Inicio a minha fala, como não poderia deixar de ser, retomando algumas palavras da presidente do CEPERS, do Vale do Paranhana, em Costa da Serra, professora Simone, quando traz a questão do fechamento de algumas turmas, de todo um turno, né, da escola 27 de maio. Educação nunca pode ser considerada gasto. Educação é investimento. É investimento em possibilidade de vida que muitos dos nossos alunos só têm dentro das escolas. Educação é uma possibilidade de realização de sonhos. E quando a gente fala da questão do ensino fundamental, a gente pode lembrar que esta casa assumiu, junto com, aprovando, né, a contratação, junto com o governo municipal, três turmas de educação infantil em três escolas do estado do Rio Grande do Sul, turmas essas que iriam fechar. O município de Taquara assume o Estágio Educação de Jovens e Adultos, assume o Ensino Médio e assume também o EJA. Sendo que a lei diz que é prioritariamente função do governo do estado. Como a lei também diz que é prioritariamente função do município o ensino fundamental anos iniciais. Então, quando a gente fala de lei, a gente precisa deixar bem claro, porque essa casa ela não pode operar em cima de falácias. Essa casa ela tem que operar em cima da legislação, já que nós fiscalizamos esse processo. Então, eu queria deixar bem claro isso. E a moção de contrariedade que essa vereadora apresentou, eu simplesmente apresentei porque o governo do estado agiu de forma arbitrária, quando se fechou para fazer o debate com a comunidade. Quando a gente fecha o diálogo, a arbitrariedade não serve ao diálogo. Então, por isso que a moção de contrariedade foi feita por essa vereadora e, com certeza, pela fala dos vereadores, vai ser apoiado por essa casa. Porque a gente quer sim abrir o debate, porque a gente quer sim manter essa escola operando na sua integralidade. E eu vou além. Existe um órgão que se chama Conselho Estadual da Educação. Esse Conselho Estadual da Educação, ele emitiu um parecer no ano de 2006. Então é um parecer que não é de ontem ou do ano passado, é do ano de 2006, que diz o seguinte, no seu artigo 19, incluir no máximo 3 alunos de inclusão, com no máximo 20 alunos de ensino fundamental séries iniciais. Será que com o fechamento dessas turmas a gente vai ter somente 20 alunos em sala de aula? Será que com o fechamento dessas turmas a gente só vai ter 3 alunos de inclusão em sala de aula? E será que com o fechamento deste turno nós vamos manter a sala de atendimento educacional especializado em atendimento para aqueles alunos que ingressaram no ensino regular, mas são alunos de inclusão e que são protegidos por lei, é garantia de lei que eles tenham esse acompanhamento educacional especializado. Então eu deixo essas perguntas para todos os vereadores poderem fazer as suas pesquisas no decorrer dessa semana para embasarem o seu voto na semana que vem. Para encerrar, eu quero parabenizar a Secretaria Municipal de Educação, porque por 4 anos ficaram estudando a Base Nacional Comum Curricular. No ano passado, os mediadores, professores da rede, elaboraram o DOM, o Documento Orientador Municipal, fizeram a entrega na jornada pedagógica na sexta-feira que passou. E esse documento vai orientar toda a nossa prática educacional no próximo ano. Isso é fazer educação pública. Educação pública, ela não pode ser de cima para baixo. Educação pública, ela tem que ser coletiva, ela tem que emancipar, ela tem que cuidar das suas pessoas, ela tem que dialogar com o contexto onde as escolas estão inseridas. Então, parabéns à Secretaria Municipal de Educação, parabéns ao secretário de Educação, professor Edmar, por elaborar junto com os professores e com a comunidade escolar esse documento que vai orientar os próximos passos da educação municipal. Muito obrigada.